dia qualquer. Eu já trombei mais um gambé, vou dizer como é. Tu não vai parar em pé, murro na cara. RP de arrondando as áreas, por isso geral revolta e taca fogo nos farda dia qualquer. Eu já trombei mais um gambé, vou dizer como é. Tu não vai parar em pé, murro na cara. RP de arrondando as áreas, por isso geral revolta e taca fogo nos farda. Tô de volta na ativa e voltei muito estressado. Eu vou roubar mesmo e se vacilar, eu deixo estirado. O que foi a favor? Diz aí qual foi o problema. Não parasse de dar trabalho ainda o sistema. Esse dia me dissesse que nunca mais ia roubar. O Zé me pegou e botou eu quase pra chorar. Mas o bagulho ficou tóxico, bang. Está mais louco e voltou mais neurótico. O que foi a favor? Diz aí o que rolou. De bike 8 da noite, os pés de mim enquadrou. Fui na praia dar um saque, não adianta nada. Toma gelada no meio do caminho, vem a moto com as peidadas raiadas. Mano, a cabeça, vagabundo. Já desceu fissurado com a conversinha com o tenente, tava muito cheirado. Tem alguma nas áreas, né? Começava a minha agonia, porrada até umas horas. Rua deserto que eles queriam. Murro no peito, no estômago, aperto na garganta. Aí começava a minha primeira sessão do espanto. Ouviu falar perto de mim, aí quase desmaiei. Percebi que no bar do seu Zé ele era freguês. Bafo de pito, se cuspisse, nasci um pé de cana. Fila da puta voltou pra segunda sessão, espanca. Oh, não chega assim com me revolto. Meto logo o coringa e dou início ao teu velório. Tu vem dando porrada, se confiando no canhão. Vamos ver se tu é homem, tira a farda e vem na mão. Mas seu dia chega um da classe, outro do caçador. Quando seu dia chega, esteja preparado, seu porco. Só foi falar, vixe, é os homens, irmão. Homem sou eu, sou um bando de viado ladrão. Na limpeza levaram meu dinheiro e minha prata. Se tiver fumando um, ainda leva tua baga. Dia qualquer, eu já trombei mais um gambé, vou dizer como é. Tu não vai parar em pé, murro na cara. RP de arrondando as áreas, por isso geral revolta e taca fogo nos farda. Dia qualquer, eu já trombei mais um gambé, vou dizer como é. Tu não vai parar em pé, murro na cara. RP de arrondando as áreas, por isso geral revolta e taca fogo nos fardos. Um dia simples, em uma hora qualquer, tava rolando aquela massa. Vixe, ali já vem os gambé. Bota a mão na cabeça, todo mundo enquadrado. Me diga algum negão, onde é que tá o prensado? O prensado nós fumou, a mente já alumbrou. Nós tá é sossegado, só lamento pro senhor. Tu tá me tirando, ainda tá me provocando. Então vamos pro canto, pra porrada aí cantando. Já tá se amostrando, já chega aqui gritando. De farda é o tal, mas sem farda paga pau. Me livrei do B.O., dali eu já pinei. Chegamos lá na praça, trombamos a rocanguei. Porra, neguinho, encontrei tu de novo aqui. Só te vejo na praça, meu irmão. Já é a terceira vez. Tu tá fazendo negócio aqui, né, véi? Se tiver vendendo droga, vem logo, vai, vai. Porra, meu irmão, tu tá de marcação. Sai pra lá, sai pra lá, sai do pé, vacilão. Tá doidão, peidadão, por que não achou nada? Três vezes que me trombou, só arriei com a tua cara. Lava, vai, pinota, sai daqui, seu maconheiro. Se eu te pego na madruga, pode encomendar o inteiro. A peida tá estressada, Moscou me deu um tapa. Mandou eu me lavrar, se não ia rodar. R peida, é um bando de viado. Tem também a rocanguei, que só chega menstruado. Ha, ha, ha. Na rua não vá vacilar, os peidia tão rondando, é melhor cê se ligar. Dia qualquer, eu já trombei mais um gambé, vou dizer como é. Tu não vai parar em pé, murro na cara. RP de arrondando as áreas, por isso geral revolta e taca fogo nos farda. Dia qualquer, eu já trombei mais um gambé, vou dizer como é. Tu não vai parar em pé, murro na cara. RP de arrondando as áreas, por isso geral revolta e taca fogo nos farda.